Paulo, Salvador, TAM 3601, cliente da informação Golfo, autorização completa. Saída da El, transição mesa, após boa vida, 70 metros do 1,6, controle 120, decimal 8, transponder 5,4, 3,6,0,1. para Salvador. Bom dia, Tom Mike X-Ray Alpha. Tom Mike X-Ray Alpha, bom dia para o senhor. É o Tom Mike X-Ray Alpha solicitando autorização para reboque da remota 13 até o fim de número 612. Na escuta? 601. Estimado para início pushback acionamento? Agora. Sente, no 9 autorizado reporta táxi, o TAM 3601. Autorizado reporta táxi no 93601. O Mike X-Ray Alpha na escuta para início do reboque, a aeronave da TAM vai iniciar o push no 09, ok? Ok, mantendo a escuta. ataque do TAM 3601 com 74 a bordo, 4 horas e 25 alterna Galeão. Piada 3601, no ataque se aprovada via pátio, Índia até o ponto de espera pistão 0, ajuste no 018, chama em pronto para decolagem, ponto de espera pistão 0, TAM 3601. Sobre ataque via pátio, Índia, ponto de espera da 10, TAM 3601. Autorizado o início do reboque da remota até o portão 612 de mantendo escudo constante, só pode alterar. Ok, cliente. Estrada 10, pronto, TAM 3601. TAM 3601 autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento Juno no 0 graus com 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, TAM 3601. 3601, decolado 55, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. Controle Salvador 108 para 3601. Controle Salvador, TAM 3601. TAM 3601, no contato radar, sou planinho de voo 360, saída da EL. 360 na saída da EL, poderia voar na proa de Leda? Autorizado, Leda. Cliente 3601. Paulo Salvador, TAM, Mike Alfa, informando o término de reboque. Muito obrigado e bom dia. Copiado, Alfa. Obrigado, bom dia. 3601 no controle. 3601, prossiga. Chega agora Recife 1251, alterne 133.25. Recife 1251, alterne 133.25, 3601.